esperava por esse adeus. E não dá pra aceitar que esse amor foi em vão. Eu abri, confiei, dei o meu coração. E agora onde anda você? Paixão que o tempo não desfaz. Vou te esperar porque te amo e te quero pra voltar pra mim. Não deixe fugir pela janela um amor tão lindo assim. Eu amei, eu amei, juro que só amei. Me entreguei, me entreguei, sem pensar me entreguei. E jamais esperava por esse adeus. Esse amor foi em vão. Eu abri, confiei, dei o meu coração. E agora onde anda você? Doce paixão que o tempo não desfaz. Vou te esperar porque te amo e te quero. Jamais esperava por esse adeus. Agora onde anda você, não sei. Jamais esperava por esse adeus. Coração Sertanejo. Esqueça que eu te amo, que eu vou me virando. Segue sua vida. Vai ser melhor assim, se não tá mais afim. Não vejo outra saída. É difícil ouvir você dizer que foi engano, que não sente mais nada por mim, tem outros planos. Quem sabe com o tempo me acostumo, fica sem você. Mas eu sei, vai doer. Vai doer. Esqueça que eu te amo, que eu vou me virando. Segue sua vida. Vai ser melhor assim, se não tá mais afim. Não vejo outra saída. Eu te amo tanto e quando a gente ama só quer ver o bem. Você vai embora, eu vou ficar chorando, mas o que é que tem? Se é isso que o seu coração quer, o que é que eu vou fazer? Mas eu sei, vai doer, vai doer. fazer, mas eu sei, vai doer, vai doer. Esqueça que eu te amo, que eu vou me virando, segue sua vida, vai ser. Coração Sertanejo, na sonoplastia Zé Luquinha, apresentação Zé Brito. Ei, Coração Sertanejo, hein? Aqui você ouve aquelas músicas gostosas, você volta ao passado, lembra daquele grande amor, é? Tá pensando o quê, hein? A mulher quando vai embora deixa o caboclo derramado, né? Já viu o homem chorar, Zé Luquinha? Não, é só deixar a mulher embora. Deixa a mulher embora, fica uma semana pra ver que o bicho chora. Chora igual aqueles bezerros mamados. Ei, Zé Luquinha, você já chorou com mulher? Não, então é bom. Eu espero que você nunca chore, viu? Porque o bicho é feio. Ah, trem. Solta modão, mas solta aquela pra derramar mesmo, que hoje eu tô daquele jeito, hein? Coração Sertanejo. Amigo, eu preciso muito falar com você. Por esse motivo, agora estou aqui. Desculpe, eu não desejava lhe aborrecer, mas o meu melhor amigo é você. Por isso lhe peço, por favor, amigo, estou neste momento sofrendo demais. Uma dor que eu jamais esperava sofrer. A mulher que amo tanto é quem tem meu nome. Está de romance com outro homem. A minha vontade agora é você pra me dar esta força. A minha cabeça está meio louca, porque a paz da vingança não cala. Amigo, aquela ingrata juniou comigo, mas vou esperar pra ver o seu castigo, porque a lei do retorno. Você está ouvindo Coração Sertanejo. Um

As lembranças vêm e vão. Feito chuva na vidraça, só o pranto que me molha o coração. É tormenta que não passa, a casa está tão só. Não quero mais ninguém, não sei amar. Coração Sertanejo em primeiro lugar na audiência. Chega fazendo de conta que não me conhece, não. Sorri pra todo mundo, me olha por um segundo pra ver se tem minha atenção. Se falo contigo, me ignora, não quer me dar razão. E diz pra todo mundo que vive me dando fora, que sirvo só pra curtição. Me diz pra que fazer tanto charminho, tá perdendo seu tempo sem me dar carinho. Assuma de vez que quer me amar. Quem desdenha quer comprar. Quero pedir, menina, não brinque comigo. Não deixe demais meu coração de castigo. Você sabe que tem toda a minha atenção e que não sirvo só pra curtição. Quer me amar, se entregar. Meu coração, que não sirvo só pra curtição. Me diz pra que fazer tanto charminho, tá perdendo seu tempo sem me dar carinho. Assuma de vez que quer me amar. Desdenha quer comprar. Quero pedir, menina, não brinque comigo. Não deixe demais teu coração de castigo. Você sabe que tem toda a minha atenção e que não sirvo só pra curtição. Quer me amar, se entregar. Não quer falar, quer meu seu coração. Não quer falar, quer meu seu coração e não sirvo só pra curtição. Coração Sertanejo. É, Coração Sertanejo, você acompanha, eu tenho certeza, você que tá acompanhando a gente aí, tá curtindo essa música gostosa, né? Você matou saudade, lembrou daquela paixão? Ah, então tá certo. Intervalinho, já volto com mais músicas, não saia daí. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. É,

dessa multidão. Foi assim, mais uma história daquela que só se vê na novela da TV. Eu e você, tinha tudo pra dar certo. Amor estava perto, a gente não quis ver. Quer saber a falta que você me faz? Sem teu amor, sou um barco sem cais, a deriva, perdido no mar de solidão. O meu coração chama por você. O amor estava aqui, só a gente não quis ver. O meu coração chama por você. O amor estava aqui, só a gente não quis ver. O meu coração chama por você. O amor estava aqui, só a gente não quis ver. E o meu coração chama por você. O amor estava aqui, só a gente não quis ver. E somos um no meio dessa multidão. Que somos um no meio dessa multidão. Que somos um no meio dessa multidão. Que somos um no meio dessa multidão. Coração Sertanejo. Depois de uma ilusão perdida, onde entrei na sua vida e aos poucos deixei me prender. E hoje em suas mãos me beijo, porque sem os seus doces beijos não consigo mais viver. Agora sou seu dependente e quero ser eternamente escravo de um bem-querer. Não quero mais a liberdade, encontrei minha felicidade na cadeia do prazer. O que é que vou fazer lá fora, sem seus beijos, sem os seus carinhos? Que me vale liberdade agora, se não sei mais caminhar sozinho? O que é que vou fazer lá fora, onde a vida é cheia de amargura? Por favor, me deixe na prisão desse seu divino coração, que até hoje só me deu ternura. Lá fora, sem seus beijos, sem os seus carinhos, que me vale liberdade agora, se não sei mais caminhar sozinho?

importante é estar ao seu lado. Em delírio me perco no espaço. O abismo é o limite do beijo. Nos teus olhos o brilho eu vejo. Quando estás a sentir meus abraços, eu desfruto melhor, te dou tudo de mim. Sem mistério deixo tudo acontecer. Eu me perco em seu mundo, em seu corpo, tudo enfim. Nada apaga a nossa chama do prazer. É, olha que música, essa aí fez lembrar num passado, hein? Ê, saudade. Ô, trem. Ô, mulher, por que você me deixou, marvada? Vamos pro intervalo e eu volto com mais músicas, não sai daí. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Potente e destruidor, o crack provoca dependência muito rápido. A pessoa que usa crack, mesmo que poucas vezes, corre risco de sofrer sérios problemas. Tremor muscular, infarto, degeneração dos músculos do corpo, paranoia, alucinações, morte. O crack devora tudo o que você tem, a começar pela cabeça. Campanha do Ministério Público Estadual. Clube do Caipirão.com.br. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. É, que gostoso estar aqui com você, é bom, né? Programação gostosa, aquela música que mexe com o nosso sentimento pra falar de amor. Ei, paixão, te amar é fácil, duro é ter você, trem. Essa é pra acabar mesmo. Toca aí, ô Invernada, toca a música aí pra acompanhar. Ei, Coração Sertanejo, essa é pra mexer com o coração, hein? Coração Sertanejo. Esquecer as roupas sujas na sala. Já foi um bom motivo para a briga começar na hora. Mas na verdade foi só a desculpa que faltava pra dar razão pra você ir embora. Nem o meu perfume te impressionam mais. Nem noites de verão com chuva devolvem sua paz. E eu acho que já tá na hora mesmo. Não vou impedir. A porta está aberta, você pode ir lá fora. Ensinar o que é chorar e o que é sofrer. Agora o teu orgulho é tanto que te cega, não te deixa ver. Duvido que encontrará em outros braços o amor que eu te dei. E que fora vai te amar como eu te amei. Nem minhas roupas, nem o meu perfume te impressionam mais. Nem noites de verão com chuva devolvem sua paz. E eu acho que já tá na hora mesmo. Não vou impedir. A porta está aberta, você pode ir lá fora. O mundo vai lhe ensinar o que é chorar e o que é sofrer. Agora o teu orgulho é tanto que te cega, não

Coração Sertanejo. Chegando música, rolando sucesso. É uma ou duas, Zé Luquinha? Então toca duas aí na sequência, porque agora eu vou tomar uma água e volto daqui a pouquinho pra falar com vocês novamente. Coração Sertanejo. Desperta, fico vendo estrelas da janela. Violão no peito, pensamento nela. Oh, paixão sem freio na banguela. Eu que andava meio sem motivos pra sonhar, descobri que não existe hora nem lugar pro amor chegar. O céu mais lindo está no seu olhar. Noite estelar, sonhos que me levam, ventos que te trazem pra sempre ficar. Noite estelar, um beijo no espaço, um sorriso, um abraço pra sempre ficar no seu olhar. Fico vendo estrelas da janela. Violão no peito, pensamento nela. Oh, paixão sem freio na banguela. Eu que amava meio sem motivos pra sonhar, descobri que não existe hora nem lugar pro amor chegar. O céu mais lindo está no seu olhar. Noite estelar, sonhos que me levam, ventos que te trazem pra sempre ficar. Noite estelar, um beijo no espaço, um sorriso, um abraço pra sempre ficar. Noite estelar, sonhos que me levam, ventos que te trazem pra sempre ficar. Noite estelar, um beijo no espaço, um sorriso, um abraço pra sempre ficar no seu olhar. Coração Sertanejo. Tem um fim. Nosso amor também passou, ficou assim. Cada um seguindo sua direção. Dois corações pedindo pra fugir da solidão. Nossa vida foi o bem, foi o mal. Estrada que chegou ao seu final. Foi tão bom, eu te amei, você me amou. Você já não é a mesma, nem o mesmo agora eu sou. Nunca mais a gente fez amor como a primeira vez. Agora tanto faz tudo que a gente fez. O tempo esfriou nossa paixão. Nunca mais, não